Salve Simpatia, está mais uma vez no ar, Moqueca de Siri. Hoje teríamos programa sobre o sol, músicas falando do sol. Porém, o tempo não está claro, a situação está sinistra. Dia após dia, a gente está batendo recorde de pessoas infectadas, de mortos, de ocupação de leitos. Então vamos falar um pouco mais sério, mais pesado e perguntar: Bolsonaro, seu genocida, cadê a vacina? El Efecto, Pedras e Sonhos. Essa música é dedicada ao meu neto Benjamin, que adora tacar uma pedrinha. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora uma música sobre a nossa morada, sobre confinamento. Juliana Holanda, Laia Lopes. Morada. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Uma frequência comunitária. Daqui a pouco tem Janaína Pereira. Era de beira ruada, soma de setas e sonos, cama quebrando a calçada, casa de tais abandonos, dente mascado no tempo, quarto de noite tem o Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Nossa casa. Cruja Muda, Siba. Alô, amigo. Rico César. Eu vim aqui perguntar se você pode tirar em breve uma foto minha, não é nadinha de motivo

Essas pedras no caminho não me impedem o passo. Todo corpo tem seu prumo, seu próprio compasso. Se a história traça o rumo da humanidade, com responsa meu destino é o mesmo que faço. Deixar que o mundo se dane, não, que o amor não nos abandone em vão. Deixar que o mundo se dane, não, que o amor não nos abandone em vão. Toda aranha tem na teia ciência e capricho, toda abelha no seu mel doçura de bicho. Se no afeto das canções eu me embaraço, presa fácil das paixões, eu viro em seus braços. Deixar que o mundo se dane, não, que o amor não nos abandone em vão. Deixar que o mundo se dane, não, que o amor não nos abandone em vão. Queca de Siri na Rádio Campeche, foi Rita Benedito e Zé Cabaleiro com Afeto das Canções. Agora o último lançamento do Seu Pereira, pela 101. Seu Pereira e coletivo 401 na Rádio Campeche. Estamos com problema na híbrida, mas Janaína vai falar de qualquer jeito. Depois de tomar vacina, fica a dica, pega o Fusca e cai na estrada. Depois uma música sobre bicicleta. Nós dois no Fusca pro futuro, subindo pela 101. Pra trás o mundo se acabando, pra nós problema nenhum. Capitães, velhos vilões, generais. Sem fim a nossa munição e o mundo se acabando lá atrás. Música. girls lutando com Kung Fu. Ao lado de novos amigos, com inimigos em comum. Juntos enfrentando zumbis, vampiros, capitães. We'll be right back. Rádio Moquecas de Siri. Show, show, show, show. Show, show, show. Calma, calma, que nessa vida tudo passa, passa. Quando a tristeza te desgraça, faça alguma coisa pra espantar as energias más. Dance, dance, uma canção tonificante. Cante a melodia mais vibrante antes que alguma coisa venha pra querer te derrubar. Suaviza todo esse peso que te neutraliza a tempestade dessa nuvem cinza e deixa a água desabar. Que a alegria se materializa. Não tem por que se segurar. Pois amanhã ou depois, eu não sei o que será. Eu não sei nem você nem ninguém. E talvez no final pra ficar tudo bem é fazer o que dá pra fazer. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. De amare, de amare, de amare, de amare, de amare. Não pare, não pare, de amare, de amare, de amare, de amare, de amare. Tudo passa, passa. Quando a tristeza te desgraça, faça alguma coisa pra espantar as energias más. Dance, dance, uma canção tonificante. Cante a melodia mais vibrante antes que alguma coisa venha pra querer te derrubar. Suaviza todo esse peso que te neutraliza a tempestade dessa nuvem cinza. Deixa a água desabar. Mentaliza na sintonia da frequência brisa que a alegria se materializa. Não tem por que se segurar. Pois amanhã ou depois, eu não sei o que será. Eu não sei nem você nem ninguém. E talvez no final pra ficar tudo bem é fazer o que dá pra fazer. Não pare, não pare, não pare, não pare. De amare, de amare, de amare, de amare, de amare. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. De amare, de amare, de amare, de amare, de amare. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. De amare, de amare, de amare, de amare, de amare. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. De amare, de amare, de amare, de amare, de amare. Rádio Campeche, esse foi o lado A do programa. Pedras e Sonhos, El Efecto, Morada, Juliano Holanda, Laia Lopes. Juliano Holanda chegou pela Pomba Gira Cibernética. A Luizada no Instagram, querida amiga Luísa. Beijo enorme, tá lá no Recife, confinada. Aí Coruja Muda, Ciba, Chico César, com o Afeto das Canções, Rita Benedito com Zé Cabaleiro, pela 101, Seu Pereira e Coletivo 401, Magrela Fever com Curumim, Coração Tonificante, opa, Canção Tonificante. Gran Bazar. O Muqueca, que é um programa meio que de anti-ajuda. Essa música anterior é de autoajuda, é pra pessoa assim, dar um up, jogar as energias ruins pra fora, tipo, dar um pontapé na bunda do presidente, por exemplo. No fundo, estamos ouvindo uma música que chegou pela galera lá do Latinos, Cozinha Bar, Caballo Carioca. Um abraço pro Marco, Valentina, pro grande Emiliano. Chico Trujillo. Iríamos ligar agora para Janaína Pereira, mas deu problema no telefone da rádio, Netfone, a Net deixou a rádio na mão, sem telefone. Presta atenção, Net, se liga. Azul Crinal 1506. Mas a Jana mandou uns áudios aqui, vamos ouvir. FM, eu sou Janaína Pereira, Conrad Rose, meu amigo querido, que saudade de você, desse programa maravilhoso, esse Muqueca de Siri maravilhoso, do qual eu também já fiz parte como comentarista aleatória. Ah, eu tô aqui feliz pra caramba de estar falando com vocês e eu vou dedicar 3 músicas desse programa a todos vocês que estão em casa, aí isoladinhos como eu, músicas para confortar o coração e para fazer dar vontade de dançar. Então, primeiro vai Déa Trancoso, com Grande Poder. A segunda música é Rota de Colisão, de Josiara, essa potência baiana maravilhosa. E a próxima música é do Clube do Balanço. Eu tenho parceria nessa música com Marco Mattoli. Pra vocês, 15 para 7 na vila. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder. Nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Porque no céu a gente vê uma estrelinha. Aquela estrela nasce e se põe às 6 horas. Quando é de manhã, aquela estrela vai embora. Tem uma maior e tem outra mais miudinha. Tem uma acesa e outra mais apagadinha. 6 horas da tarde é que pega aparecer. Quando é de manhãzinha, ela torna a se esconder. De noite ela brilha em cima do firmamento. Porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O homem aplanta um rebolinho de maniva. Aquela maniva com 10 dias tá inchada. Começa a nascer aquela folha orvalhada. Ali vai se criando aquela obra positiva. Muito esverdeada, muito linda, muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer. Aquilo dá farinha pra todo mundo comer. E para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Moqueca de Siri, na Rádio Campestre 98.3, uma frequência comunitária. Quem tá comandando a carrapeta é Janaína Pereira. Beijo, Dinda. Josiara, Rota de Colisão agora. Foi. Opa, inverteu. Vamos lá. Clube do Balanço, 15 para as 7 na Vila e depois vamos de Rota de Colisão com a Josiara. Valeu, desculpa, Jana. Vira e mexe, são 15 para 7 na Vila. Pensando só nela, virado naquela, querendo que eu não podia. Vê se pode, ela mostra que não era minha. Mesmo assim ela aquece, se esquece do meu coração. Acontece que entre nós não tem partida. Deixa assim, deixa ela me esquecer. Vez ou outra ela chega e desaparece. Como encanto, fumaça, feitiço, ela é pura ilusão. Volta e meia, desencanta, é tudo verdade. É perfeito, tem cheiro de flor, é amor pra valer. Vira e mexe, ela me vira a cabeça. Nem que eu peça, ela para de mexer. Amor assim, quem é que se esquece? Viver sem você acontece, acontece. Ela me vira a cabeça, ela me vira a cabeça. Cabeça, Siri na Rádio Campestre. Agora vamos ver. Josiara. Foi Rota de Colisão. Play. Feito um cometa, você chegou e me abraçou com todo ardor. Fez a extinção das coisas más, levou o mar pro meu sertão. Sertão assim, assim tão só, nem mesmo dó de uma canção refrescava o chão. Meu chão vermelho era seco igual ao pão na mesa. De Siri na Rádio Campestre. Essa foi a participação da querida Janaína Pereira, Dinda do programa, minha comadre. Um beijo enorme, muita saudade de você. Sempre que você quiser, na quinta-feira, o Moqueca tá de portas abertas. Só chegar. Ainda a Janaína tem uma novidade. Conta aí, Janaína. No dia 24 de junho nas plataformas digitais, mas no mês de maio e no começo de junho eu lanço os dois primeiros singles. E também vou gravar agora essa semana um single maravilhoso do EP do meu amigo querido compositor Thiago K. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Meu arroba no Instagram é Janaína Pereira Oficial, Janaína com Y. E assim também nas outras redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, etc. Tá bom, gente? Um beijo bem grande e curtam essa moqueca de Siri maravilhosa. Axé. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri. Muqueca é com U e com Q-U. Porque muqueca com U é mais gostosa. Muqueca Siri é um programa de rádio livre que existe desde 2006. Atualmente numa frequência comunitária. Vai ao ar toda quinta das 8 às 9 da noite pelo 98.3 MHz da Rádio Campeche, usando o espectro eletromagnético como meio de comunicação. E também é distribuído na rede proprietária, a qual chamamos internet, através do site da rádio, radiocampeche.com.br, no streaming, e depois distribuído para todo sempre pelo archive.org, archive.org. Internet pública, sem banner, sem inscrição, você vai lá, ouve, baixa, faz o que você quiser, edita. Só não pode ganhar grana, valeu? Muqueca de Siri é um programa feito com álcool gel e máscara. É um programa que está esperando para ser vacinado e que considera Bolsonaro realmente um genocida. Estamos ouvindo no fundo Balança Pema, de Jorge Ben, com Quinteto X. E vamos abrir o lado B do programa com Luciano Salvador Bahia, Afobado, depois Pedro Luiz, tá? Uma música dedicada ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E depois uma pergunta de Antônio Nóbrega. Eu vou molhar o bico e já volto. Beijo, Jana. Beijo toda a galera ligada. Valeu! Posso cantar pra você. Não tenho terra nem gado, só essa lua no mar. Mas tenho meu dedilhado pra te fazer balançar. Nem fama, nem doutorado, nem cargo, nem comissão. Só esse verso afobado pulando no coração. Pra bom entendedor, meia palavra paz. Pra bom entendedor.

os seus algozes cumpriram os seus planos de calar a sua voz. Os tiros roubaram-lhe a vida, mas não os seus sonhos que ecoam outras vozes. Brasil, pátria que te pariu, pergunta-te a flor da pele, quem mandou matar Marielle? Brasil, pátria que te pariu, pergunta-te a flor da pele, quem mandou matar Marielle? Às 8 às 9 da noite tem Moqueca de Siri aqui na Rádio Campeche. E agora pela sombra, Marcelo D2 e Jorge do Peixe. Um beijo especial para G. Muniz. Pela sombra, pela sombra, pela sombra. Somos correria e você sabe disso. Conta playboyzada, solta fotos. Já falei que isso é meu compromisso. Rap é o compromisso, brinda isso. Levantei os copos. Um, dois, molotov. Repressão, resposta, black block. Conservadorismo vira estopim. Acendeu agora, vai até o fim. Bolsa importada e nada na cabeça. Like no Instagram e nada na cabeça. Escritório do ódio não se escondem mais. Sádico, tiranos, eles querem mais. Gatilho, nem precisa de muito pra acender o pé. Malandro sabe bem o barulho que compra. Cuidado se gavar. Pela sombra, pela sombra, pela sombra, pela sombra, vá, pela sombra. Eu vou soltar minha bomba. Cuidado se gavar pela sombra. Solta minha bomba, cuidado, cigava pela sombra. Eu vou soltar minha bomba, cuidado, cigava pela sombra. Eu vou soltar minha bomba, vá pela sombra. Da fome de viver, de todo querer, cada passo a mais vai lhe dizer. E na fumaça dos dias, por todas as vias, sua alma ainda vai arder. Sabemos que ardemos, mesmo quando não queremos. Às vezes pros remédios, às vezes pros venenos. Desejos, pecados e faxinas. Segredos, descasos e chacinas. Doenças, afagos sem vacinas. Eu vou soltar minha bomba, cuidado, cigava pela sombra. Eu vou soltar minha bomba, cuidado, cigava pela sombra. Eu vou soltar minha bomba, cuidado, cigava pela sombra. Eu vou soltar minha bomba, vá. Pela sombra, pela sombra, pela sombra, pela sombra, pela sombra, vá, pela sombra. Um abraço apertado pra galera na Cova Funda. O que é que é o programa mais ouvido na Cova Funda? Samba do Fim do Mundo, Emicida, Fabiana Coza e Jussara Marçal. 98.3. Somos a contra, indicação do carnaval. Nagô de tambor digital, Fênix da cinza de quarta total. MST da rede social. sabendo de onde vem as crianças. Alarma, assim como cê sabe de onde vem as armas. Grana de judeu, petróleo árabe, negócios. Mas sangue e suor são sempre nossos chefe. Vai ter um 5712 lá, enquanto a Unicef vier depois das HK. Sem blefe ou teoria, sem teoria, CDF do que não presta. Olha pra esse lugar, os rapper brinca de cafetão. Vim tipo um afegão, estoura o champanhe e da própria extinção. Corremos como a Lambrouche, o prêmio, frustração. Pondo pra baixo, tipo a sombra do coach, a nova tropicalha. Velha ditadura, nossa represália. Fuga da vida dura, ação necessária. Por nossa bandeira, que isso é a reforma agrária da música brasileira. Vai. Quantas noites cortei? Cortei. É importante dizer que é preciso amar, é preciso lutar, resistir até morrer. E aí? Quanta dor cabe no peito. Por nós. Ou numa vida só. Aí. É preciso não ter medo. É quente. É preciso ser maior. Somos a bomba, redenção, napalm. Miséria, cartão postal. Brasilândia, Capão, Vidigal. Estopim da guerra racial. Foi amistade, pouca idade. Hoje jihad, problema. Revolução morena, que se descobre quando vê no sistema essa máquina de moer pobre. Os porco reina, orgia, favela queima, como congresso deveria. Eu falo de suor e calos, traumas e abalos, almas e ralos. São Paulo, fumaça feia, capitães do mato versus capitães de areia. Tristeza, pé no chão, no país referência, em arma anti-manifestação. Ódio na íris, drogas num pires, terra Brasilis, ambição. Olhos de Osíris, e só parar quando pôr uma faixa preta no arco-íris. Quantas noites cortei, sozinho. É importante dizer, o quê? Que é preciso amar, é preciso lutar e resistir até, até o fim. Quanta dor cabe no peito, ou numa vida só. Então, é preciso não ter medo, é nóis. É preciso ser maior. Pedrita, fora. Por isso eu digo e repito: quem quiser ser bom juiz deve aprender com o Preto Benedito. Fala, Preto Benedito. Fora Bolsonaro, genocida. Maloca é maré, sabotagem. Yeah, punk boia. Rapping Hood. Depressão, favela. Instituto. A classe moral, 2 e 2 é nós nativa. O enxame é a zica. Aí, Instituto da Nativa. Requinte, tem mais de 20, é na humilde, parece simples. Aqui é acredite, é só elite. Agora escreve, eu sei que o sangue ferve no rap, vai, o sangue ferve no 5-7. Vejo ladrão, lei do cão, no Brooklyn, ligeiro na polícia. Sim, procuram-me, não acho bom, vários morreram. Veneno, dinheiro, é bom ficar ligeiro, imortal. Corrente à frente, eu tô legal, imoral. Perante a Deus, eu nunca tive tão normal. Nada nos impede enquanto eu tô com o microfone. Eu sei, é no meu nome. Sujeito homem, não esconde a quem viu super-homem. Pra se sustentar, já mete um 12. Ei, minha lei é sabotar. Mayday, mayday, ei, ei. Os dois em day, tô de pé. Assim que é, favela, ha. Maloca é maré, maloca é maré. Linha de carretel. Maloca é maré, maloca é maré. Linha de carretel, tá. Maloca é maré, linha de carretel. Maloca é maré, linha de carretel. Essa base é boa. Isso mesmo, sabotagem. Tá bom, tá aprovado. Certíssimo. Samba com rap, nego, cê tá ligado. Como rude sabotagem, sempre andaram lado a lado. A fusão perfeita, mais um gol de letra. É muita treta feito swing da neta. Bom malandro chega, só no sapatinho. Buia tá na área pra inteirar o partido. Os bamba reunido, linha de produção. Padrão de qualidade tipo rap do bom. Se liga no som, na base instituto. Quem é guerreiro, atenção no assunto. Anda na moral, não entra em esquema. Passa caminhada só se tu tiver problema. Vai na fé, parceiro, vai buscar a paz. Batalha dia a dia, é isso mesmo, rapaz. Malandro é malandro e mané é mané. Pois é, assim que é, maloca é maré. Maloca é maré, maloca é maré. Linha de carretel. Maloca é maré, maloca é maré. Linha de carretel. Maloca é maré, maloca é maré. Linha de carretel. Maloca é maré, maloca é maré. Linha de carretel. Uia! De muito tempo, nego preto, banguelo visado. Foi num momento de descuido, passou pro outro lado. Um bom lugar, ao lado de São Jorge reservado. Rap é compromisso na pegada de macaco, sabotagem. Para eternidade, sonha com já tá em paz, a paz calma. Sei que a perda é difícil aceitar. A luz da alma não apaga. Como é a maré, não abaixar. É maloca, mão tem que calejar. Vejo mal, irmão, não justifica. A luz da alma não apaga. Você precisa, tenha fé porque Deus vai te livrar. Na missão, coração ressuscita. Seu espaço ninguém vai tapar. Maloca é maré, maloca é maré. Linha de carretel. Maloca é maré, maloca é maré. Linha de carretel. Maloca é maré, maloca é maré. Linha de carretel. Maloca é maré, maloca é maré. De carretel. Maloca é maré, maloca é maré. Linha de carretel. Maloca é maré, maloca é maré. Linha de carretel. Viva maré. Maloca é maré, maloca é maré. Linha de carretel. Maloca é maré, maloca é maré. Horário, mas linha tudo de bem. Carretel. Esse é o lado bom de uma rádio comunitária. Lucas Santana, Tom Zé, Seleção Natural. A releitura de Diogo Odô, ano 2000. Vamos quebrar. Viola. Este foi o lado B do Moqueca de Siri. Depois de Cabádio Carioca com Tico Trujillo, ouvimos as músicas indicadas por Janaína Pereira, Grande Poder, com a querida amiga Déia Trancoso, 15 para as 7 na Vila, Clube do Balanço e Rota de Colisão com Josiara. Aí Balança Pema com Quinteto X, Afobado, Luciano Salvador, Bahia, Tá, uma música de Carlos Renault com Pedro Luiz. Aí Antônio Nóbrega, querido palhaço, músico, sonoplasta, maravilhoso Antônio Nóbrega. Quem mandou matar Marielle? A pergunta que todos nós queremos saber. E pela sombra, Marcelo D2 com Jorge do Peixe, do Peixe da Nação Zumbi. Viva Francisco França, Chico Sainz, saudade, muita saudade. Samba do Fim do Mundo, Emicida, Fabiana Coza e Jussara Marçal. Maloca é Maré, com Sabotage, Funk Buia, Rapping Hood, Instituto. No fundo estamos ouvindo Doce, com Bekawak. B-E-K-A-W-A-K. Bekawak. O nome do disco é Doce também. Uma delícia, um lounge muito interessante. Tenham todos uma excelente semana. Domingo das 11 ao meio-dia tem o Repeteco do Moqueca aqui na Rádio Campeche, no programa de hoje. E na quinta-feira que vem estamos de volta. Saudações, paz, saúde, sorte, vacina, isolamento, máscara, álcool gel. E saudações rubro-negras. Valeu, Dinda, pela participação. Moqueca de Siri é uma viagem estupefaciente através da música de Conrad Rose. Vamos ficar com mais uma música de autoajuda. Releitura de Mombojó, Deixe-se Acreditar, Miranda Cassim e André Frateschi. Fui. Eu quero chama pra me aquecer, quero algo pra beber, quero você. Peça tudo o que quiser. Quantos somos aguentar dançar, mas não esqueça seu trato da hora de parar. Só vamos embora quando tudo terminar. Eu vou te levar aonde você quer chegar. Eu tenho a chave, nada impede a vida acontecer. Deixe-se acreditar, nada vai te acontecer. Tudo pode ser, nada vai acontecer, não tema. Esse é o reino da alegria. Esse é o reino da alegria. Esse é o reino da alegria. Tudo pode ser, nada vai acontecer, não tema. Esse é o reino da alegria. Esse é o reino da alegria. Nada vai acontecer, não tem mais. Esse é o reino da alegria. Da alegria. Moqueca de Siri.